a graça dada com amor, seu perdão. Desperta a vontade de Senhor, quero sentir o seu amor. Faça alguma coisa para elogiar o nome do Senhor.